Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. São 8 horas e 2 minutos. Estamos agora no horário normal. Acabou o horário de verão e nós estamos aqui hoje na Super Rádio Piratininga, 8 horas e 2 minutos. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita, através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, levamos até vocês o conteúdo da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada a um segundo plano e vem trazer a lógica e a razão que ainda permanece no nosso mundo. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Viva o horário de Deus que voltou, né? Vamos lá. Estamos entrando lá com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também de agradecer o grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje nós vamos receber aqui a convidada, a professora Antônia Varotto, que vai falar sobre educação nos tempos atuais. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Pode participar também das nossas redes sociais, WhatsApp e Facebook, que o Rodrigo vai passar. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Deixa eu só mudar a câmera aqui também para aparecer. O pessoal está vendo. O pessoal vai reparar aí que a gente teve uma mudança de layout aqui no estúdio. Para quem está assistindo a gente aqui no YouTube Live, né? Então, pode assistir, não só escutar o programa Vivência Espírita, né? Então é só entrar aí no youtube.com/Vivência Espírita e escutar a gente aqui, assistir, interagir, mandando comentários, a gente comenta aqui, a gente passa as perguntas para a entrevistada, que ainda, vocês não reparou aqui, que ainda não chegou, mas deve estar chegando, né? Então, mas participe mandando questões, mandando dúvidas, perguntas, que a gente vai interagindo aqui. No final do programa, a gente vai sortear para 2 livros, para quem comentar, compartilhar. Custa nada aí clicar no botão compartilhar aí nas redes sociais. Quem já está participando aqui com a gente é o Paulo Quintanilha, mandando um excelente domingo a todos. A Graça Lobo também entrou aqui, mandando bom dia. Então, participe conosco e a gente inicia aqui. A gente vai pedir para a Camila fazer a prece de abertura para a gente. Só ela posicionar aqui. Camila, pode fazer para a gente, por favor? Bom dia. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, queridos ouvintes. Nessa manhã gloriosa, vamos fechando os nossos olhos, nos imaginando mais leves, flutuando, totalmente abertos, para receber as informações que aqui serão colocadas, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos vivos, a oportunidade de estarmos recebendo tudo aquilo que estamos recebendo no momento de hoje. Agradecemos os amigos espirituais que sempre estão nos amparando, mesmo quando não percebemos. E agradecendo a Deus por tudo que nos é colocado na vida. Seguimos colocando todo amor e carinho para esses nossos amigos que com boa vontade fazem esse programa. Que Jesus possa iluminar nossos pensamentos. Que assim seja. A música não saiu. Tema do dia. São 8:07. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com a nossa querida amiga e companheira Antônia Varotto para falar sobre a educação nos tempos atuais. A Antônia, ela já foi presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Ela também já está aposentada da educação? Ainda não está aposentada da educação. E a Antônia já foi supervisora de ensino e faz um trabalho maravilhoso com a educação especial. É uma estudiosa da educação e está aqui conosco para falar sobre a educação nos tempos atuais, que é o nosso tema de hoje. Bom dia, Antônia Caracuel Roim Varotto, que nós vamos chamá-la só de Antônia Varotto daqui para frente. Né? Bom dia a todos. Prazer, mais uma vez. Obrigada pelo chamado. De vez em quando a gente leva uma sacudida, assim, seu Rui chega lá e fala, como é que é, vamos trabalhar, né? E a gente esquece que nós somos trabalhadores eternos, né? Desse plano e que nesse momento a gente está aqui. Mas é um prazer. O que eu faço, diz que a gente já vem assim com a nossa missão definida, né? A semente já traz dentro de si a árvore que ela vai ser e os frutos que ela dará. Então, a educação faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Foi essa semente que foi colocada quando eu vim. E nós observamos que o nosso grande amigo e companheiro Allan Kardec, ele foi aluno na Suíça de um grande educador e aqueles ensinamentos daquela época, que eram muito atuais, por que não vingou até hoje essa escola que Kardec viveu e trouxe para a gente esses ensinamentos? Só antes da Antônia responder, Rui, só queria chamar a atenção aqui, porque quando a gente fala da idade dele, até as pessoas não acreditam muito, viu, Antônio? Quando a gente fala da idade do Rui, porque ele, não sei se vocês perceberam, mas ele chamou nosso grande amigo e companheiro Allan Kardec. É. Eu estava até pensando que ele ia falar outra coisa, mas isso aí é porque é da convivência que ele teve com o Kardec mesmo, pessoal, Kardec. Naquela época. Isso. Eu tava achando que era o Allan Kardec. Eu também tava pensando que ele ia falar do Allan Kardec, mas não. Esse negócio de, a gente que fala o Rui ajudou a fundar todos os Santos Espíritos. Exatamente. Né? Desde 1854. Ele acaba confessando mesmo, não tem jeito dele fugir. Não, eu tô dizendo, meu amigo Allan Kardec, porque agora eu tô em casa, tô folgado. E tô vendo as obras de Allan Kardec, mas cada dia a gente tem tanta coisa nova que Kardec traz pra gente que eu considero como um amigo, porque eu pego lá todos os livros, eu tenho uma coleção de Kardec, das preces, das obras póstumas. Na obra póstuma, que maravilha que é aquele livro para os dias atuais, viu, Jorge? Uhum. E é interessante que eu considero, está sendo meu amigo agora, porque eu tô sempre, agora passei a consultar muito mais Kardec. Mas, Antônia, e aquele professor que foi Kardec trazendo coisas novas para a gente, inclusive até a maneira de fazer os livros através, como é que chama aquela? Maêutica. É? Maêutica. E o que aconteceu com aquela educação que a gente viu que ele, do Pestalozzi, ele era aluno do Pestalozzi, e por que não vinga essas coisas? A gente vingou vê ainda... e vinga. Vamos lá, né? Vamos lá? Primeiro a maiêutica. A maiêutica não é do Kardec, né? Ele sim, traz ele da filosofia, método, né? Ele traz o sim, método, é. Né? Sim. E vamos perguntar. É bem não, assim. E vamos né? explicar para nós ouvir o que é a maêutica, né? Sim, é o diálogo, é perguntar, é buscar aquilo que o outro tem, numa forma, numa linguagem mais simples, que todo mundo possa entender. Todo mundo tem uma bagagem, todo mundo tem uma curiosidade, todo mundo tem o seu porquê. Então, é na base da pergunta, né? Da pergunta. É na base de tirar do outro o que ele é e o que ele quer. Antônia, então, aí, quando a gente... Falando com você, talvez seja a pessoa mais indicada que eu conheça para falar um pouco mesmo sobre aquele método de Pestalozzi. Porque o método de Pestalozzi era um método já que não tinha punição, como naquela época era punição o tempo todo... Eu nasci no ano de 1960, mas lá no Nordeste ainda levei bolo ainda. Bolo é apanhado e palmatória, né? Quando não acertava as coisas, né? Então, coitado dos alunos hoje. Iam falar que era bullying, né? Porque batiam na gente pra caramba se a gente não aprendesse as coisas. Nossa. Né? Então, eles já tinham eliminado isso. É, inclusive, quando Eurípides Barzanufo implanta também sacramento, lá no século passado, a escola não tinha castigo, não tinha nada disso, era muito mais, existia muito mais exposição, digamos assim, existia muito mais seminário dentro da própria sala de aula. E eu pergunto, eu estou falando isso para você porque eu sei que você é uma professora, né, que sempre quis inovar e trouxe métodos também, assim, inovadores aqui para São José dos Campos. Você pensa que você é uma daquelas pessoas, assim, que traz esse DNA e também dessas pessoas que querem fazer algo diferente dentro da educação? Isso tem a ver com os valores que a gente traz, que a gente tem no meio que a gente vive, né? Vamos lembrar que Pestalozzi era cristão. Vamos começar daí já. Uhum. Então, Pestalozzi era cristão. Pestalozzi, quando o pai morreu, ele era criança... E eles ficaram extremamente pobres, passaram muita necessidade, e ele aprendeu daí a ser solidário em tudo e a olhar o outro como alguém que ele poderia estender a mão e que também ele estenderia a mão. Então ele daí começa a desenvolver um estudo, para ajudar pessoas. Olha bem, ele não foi fazer um estudo de você cientista, você professor, não. Ele, o meio em que ele estava já o ensinou, né? E por cristão e católica, que era a família dele, inclusive, eles tinham ensinamentos católicos em casa. E daí serem cristãos. Que todo mundo era igual, que todo mundo era a semelhança de Deus, que todo mundo tinha que se ajudar uns aos outros. E aí, quando ele vai estudar, ele entende que as crianças deveriam ser tratadas como seres vindos de Deus, que tinham uma bagagem divina, que deveriam ser respeitadas, que deveriam exercitar a sua liberdade, porque Deus nos dá liberdade, a primeira coisa que Ele nos dá. Que deveriam ser cuidadas e olhadas como Ele foi cuidado, não pelo pai dele que veio a falecer, mas por todos ao seu redor. E ele diz que a educação formal, a educação das letras, deveria sim ser voltada ao lado espiritual em primeiro lugar. E começa a tratar, primeiro ele foi para um partido político, primeiro ele quis fazer uma revolução, primeiro ele quis mexer com as entranhas do lugar onde ele estava, que inclusive estava sendo invadido pela França, e ele, muito jovem, aos 23 anos, ele casa, entende que o caminho não era esse, mas que ele deveria abandonar tudo e tratar dos pequenos, porque a grande revolução viria pela educação e viria pela formação dos outros. Então, ele monta uma escola. Primeiro, ele vai morar numa fazenda. Pestalozzi se muda com a esposa e lá ele tem um único filho que veio a falecer com 31 anos. ele vai para uma fazenda, ele tentou cultivar uma planta que para nós seria uma tintura, né? A rúbia, acho que é isso o nome. Enfim, que não dá certo, ele não era agricultor, não dá certo. Mas na casa dele, na fazenda, ele recolhe todas as crianças da redondeza, filho dos camponeses, que não tinham conhecimento das letras, e passa ali a educá-los dentro daquilo que ele acreditava que era o melhor. Com isso, ele começa a ser conhecido. Ele começa a ser conhecido. Volta para a cidade, para a parte urbana, e é chamado quando tem a entrada da França na Suíça a atender os órfãos, as crianças que, por conta dessa guerra, ficaram largados nas ruas. Inclusive, ele monta uma escola dentro de um convento abandonado e ele recolhe todas as crianças da rua. Esse era o Pestalozzi. E aí, o senhor Hippolyte, né? O professor Denizar, que foi educado na Suíça. Então, quem é esse Denizar? É o nosso Allan Kardec. Ele nasce numa família abastada, uma família de magistratura, uma família que tinha educação, muito diferente de Pestalozzi. Uma família que não passou necessidade quando criança e que naquele momento decidiram que o Hippolyte ia estudar na Suíça. E estudar lá com Pestalozzi, porque o Pestalozzi já tinha montado um nome e uma pedagogia, que era uma pedagogia do amor mesmo. E as crianças aprendiam, e a pedagogia dele é muito simples, né? Se resume em começar pelo mais simples e pelo mais fácil, e depois ir caminhando para o mais difícil, em qualquer coisa. No contar, no ler, no escrever, né? Na observação do mundo. Você quer conhecer astronomia? Vamos começar pelo mais fácil. Qual que é o mais fácil? Olha para cima. Vamos ver as estrelas. O que você está enxergando? E tirando das crianças o que elas observavam, o que elas traziam dentro de si, de curiosidade, e estimulando que elas criassem hipóteses, que elas criassem respostas para aquilo que elas eram instigadas. E é nessa escola que o Hippolyte se forma e fica lá até 14 anos, e já sai falando várias línguas e já sai de lá com duas formações praticamente. Então, Pestalozzi não era professor, ele era humanista, ele era pessoa voltada mais para essa preocupação com o ser humano. Todo professor deveria ser assim, né, seu? Todo professor é um doutrinador. Mas ele não se enxerga assim. O professor, a nossa formação hoje para professores, se perde um pouco pelo meio, pelos valores da família, por aquilo que o grupo onde ele se forma acredita, né? Então, vamos voltar no Kardec. Enquanto Rivail, ele era o quê? Ele era alguém que estava no meio amoroso. Pestalozzi tratava todo mundo dessa forma e formava os seus discípulos dessa forma, né? E pondo o lado espiritual acima de tudo. Então, é isso que deveríamos ter hoje. E a gente esquece que todas as pessoas são iguais, que somos pessoas divinas, sim, a gente vem de um lado divino, a gente tem um espírito, a gente tem uma memória espiritual, a gente traz uma semente, né? E que cabe a quem está no nosso lado, e principalmente a escola, que convive cada vez mais com essa criança. Antigamente a gente tinha orfanatos, a gente tinha locais em que ficavam com as crianças, internatos. Exatamente. Internatos. Hoje as crianças ficam na escola em período integral, ficam até o dia inteiro, não tem nome de semi-internato, mas ficam lá o dia inteiro, e a família é muito diferente daquela época, né? Muito diferente. Mas, Tânia, você trabalhou junto com o Serginho. O Serginho trabalhava na escola dela, viu? Uhum. É, trabalhava conosco na diretoria Serginho, de ensino, né? Isso. É nosso Serginho aqui, que ficava conosco nos telefones, que nos partiu para a pátria espiritual o mês passado, né? É. Então, que nos deixou bastante saudade aqui e está lá agora. Eu fiquei bastante surpreso, viu, Antônia? Quando ele me falou que a escola que ele trabalhava era uma escola de tempo integral para o segundo grau. Isso, para o ensino médio. Então, para o ensino médio. É segundo grau ou ensino médio? Ensino médio. Ensino médio. É. É o novo nome do segundo grau. É porque no meu tempo ele é do tempo de colégio. Não, é o novo nome para quando a gente chamava de clássico, científico, normal. É. Já teve vários nomes. Então, mas e daí? Esse jovem fica lá aprendendo o quê durante esse tempo integral? Os jovens que ficam no período integral, eles têm o currículo oficial, que é obrigatório. E trabalham com projetos. Projetos que eles edificam, que eles constroem, inclusive projetos solidários. Eles têm que enxergar esse lado, e se ajudam, viu? Se ajudam e se ajudam muito. Eles têm tempo para isso. Os professores também têm esse tempo. Uhum. Os professores que atuam nessas escolas, atuam somente nessas escolas, recebem, inclusive, diferente. Num período, é um período de trabalho direto com o aluno. No outro período, é um período de tutoria ao aluno. Cada professor tem um grupo de alunos que ele vai acompanhar durante o curso e vai acompanhar o seu desenvolvimento, vai tirar dele o melhor que ele é, vai ajudar esse jovem a construir um sonho de futuro. Os nossos jovens não têm sonhos mais. Não, a gente tem precisa, sonhos mais. A gente precisa resgatar isso na nossa criança e nos nossos jovens. Mas, Antônia, e por que não é divulgada essa escola? Porque eu acredito que é uma escola super importante para os adolescentes, para o segundo grau, e não é divulgado. Eu fiquei sabendo, porque eu dei aula em muita escola profissional, aí, a ITEP e com outros cursos profissionais, mas a gente percebe que essa escola que funciona aqui em São José não é divulgada, não é difundida. E tem muita gente querendo entrar nessa escola? Tem, sim, nós temos algumas escolas. A gente tem uma de tempo integral para alunos do primeiro ao quinto ano, que são os pequenos. Agora as crianças vão para o primeiro ano do ensino fundamental a partir de 5 anos e meio, elas vão bem pequenas, né? Uhum. Antes a idade obrigatória era 7 e depois a escola de 9 anos, e com a obrigatoriedade de toda criança estar na escola a partir dos 4 anos, daí a preocupação também da prefeitura de oferecer educação infantil, porque agora é obrigatório por lei, né? Então, então nós temos uma do estado, na Vila Maria, que é o Sueli Antunes. Então lá nós temos crianças que ficam o dia todo, do primeiro ao quinto ano. Inclusive, tem um trabalho lá muito bonito que eu preciso dividir com vocês, porque mostra um pouquinho de tudo o que Pestalozzi plantou e que o Kardec nos traz como uma lição de olhar o outro, né? Eles resolvem os seus conflitos. Eles são ensinados a resolverem os seus conflitos sem usar a força física, né? Sem ficar de mal. Uhum. Na conversa, sem no bullying. Diálogo, sem bullying. Inclusive, tem lá uma cadeirinha que fica no corredor, e quando duas crianças não estão se entendendo, elas simplesmente olham para o professor e falam: professor, com licença, nós temos que conversar um pouquinho lá fora. E eles vão, sentam lá, e uma fala para a outra exatamente o que está sentindo, qual é o problema que ela está vivendo em relação ao colega, e o colega, então, se desculpa, justifica, explica as razões, e aí eles voltam e falam: professora, está tudo resolvido. Mas, Antônia, isso parece coisa de filme só, viu isso aí, Antônia? Mas existe. Então, você vê como existe. E aí a gente vê o quanto tem, a educação tem por fazer. Então, isso é possível, né? Uhum. Porque a gente vê adolescentes que, por conta da cor do cabelo da colega, já vai pegar na rua. O que, que é isso? Que sociedade é essa que nós temos, né? É uma sociedade que não dialoga. É uma cidade que vê o outro como inimigo, não é assim? Mas, Antônia, eu dei aula vários anos lá no Sueli, quando era um curso técnico à noite. Mas a escola já era assim, porque nós tínhamos uma diretora lá que era espetacular. A Dona Elídia Tedesco. Nome da nossa escola lá no Galo Branco. Mas então, e vocês seguiram aquele modelo, porque a Elida gostava disso daí, né? Ela tratava todo mundo igual. É, a pedagogia socioemocional que chama essa, né? Antônia, só mais uma curiosidade assim, para fazer um link. O que dá a impressão que, por exemplo, Pestalozzi, ele não seguia o método cartesiano, assim, a primeira impressão que dá, né? Igual a Eurípides Bazanufo, que é a nossa referência mais, embora esteja no século passado, mas uma referência que a gente tem dentro da doutrina espírita. Mas que, na verdade, todos eles também eram discípulos de Descartes. É, né? Então, essa impressão que passa pra gente, aí você fica, todo mundo fica preocupado. Inclusive, quando você implantou lá no CTA, quando você deu aula lá no CTA, que é a minha filha, já falei pra você, minha filha Juliana, foi sua aluna lá no segundo ano, né? Naquela época era segundo ano. Não pode fazer nada errado que volta, seu Rui, você ouviu, né? Aí o que acontece? Tem que tomar cuidado. Foi uma barreira que você teve que enfrentar para implantar aquele método, que era só uma classe só, não era a escola toda. Não. E a gente via que estava totalmente falando, mas isso aí não é método cartesiano, pelo amor de Deus. Ela está misturando todas as coisas, todo mundo vai aprender tudo de uma vez só. Será que essa criançada vai aprender? Será que eles têm condições para isso? E eles eram livres. Nossa, como que a senhora não, né, fazem as coisas, né? Eles têm muita liberdade. Então, eu estou enganado. É o que eu estou perguntando para você. Não tem nada a ver em sair fora do método cartesiano, né? Não, o cartesiano, ele trabalha com o conhecimento, né? Uhum. O conhecimento exige isso. Uhum. Exige a hipótese, exige o cruzamento de dados. Então, isso não impede. A gente tem que considerar que existe a dimensão espiritual, existe a dimensão do conhecimento e existe a construção do conhecimento, né? Então, a gente tem que pegar a informação que já existe, o conhecimento que já está aí e cruzar com o lado espiritual, com a investigação, com a bagagem que a gente traz e construir o novo. Baseado numa educação do espírito, né? Sim. Não só daquele ser que está sendo educado, exatamente. Mas considerar que ele tem milênios de experiência, ou menos, né? Vamos dizer assim. Mas considerar exatamente. Que ele tem experiências pregressas, né? Não só. Mas essa ideia, Antônio, você que tem essa ideia espiritualista, muito legal a gente escutar isso aqui. É confortante para nós que somos espíritas, né? Mas você não está falando nada de espírita, você está falando de espiritualismo, de uma alma, desse conhecimento que a gente traz. Mas esse conceito, todos os professores têm, por exemplo, que estão se utilizando esse método, esse conceito integral, assim, bem amplo, tem ou não? Então, hoje, na rede estadual de São Paulo, a gente tem o programa Ler e Escrever. Então, a sua memória daquela turma que eu tive lá na Escola Mariotto há muitos anos, foi um trabalho que alguns professores fizeram em algumas localidades do estado de São Paulo, e a gente apanhou muito, eu inclusive apanhei muito em rede nacional, eu conto isso para as minhas colegas professoras, porque nós tínhamos tutores que analisavam as nossas aulas eram filmadas pela TV Cultura, depois passavam por esses professores, e hoje o fruto disso tudo é o programa Ler e Escrever, e que é um caminho de construção do conhecimento. Então, a criança não é obrigada a aprender hoje exatamente desta forma ou daquela forma, não é mais silábico, não é. Ela constrói o conhecimento dela a partir das experiências que ela tem. E aí, quando a gente fala das experiências que ela tem, não são as experiências que ela teve na escola, não são as experiências que ela teve desde quando ela nasceu, as experiências que ela tem. Né? E a gente. A soma das personalidades. Exatamente, da história dela. A história dela. E a história dela não é só de quando ela nasceu para cá, da criança que a gente conhece, né? Muito interessante. E a gente tem ganhado muito com esse programa. Esse programa era só da rede estadual. Hoje nós temos muitos, centenas de municípios no estado de São Paulo que também já aderiram ao programa, inclusive São José dos Campos. Legal. Inclusive São José dos Campos. E passa por tudo, passa por um conhecimento que existe, então elas adquirem o hábito da leitura. Ah, Antônia, mas a gente está vendo aí as provas, os resultados não estão bons, como é que justifica isso? Justifica que é um processo, como tudo, né? Eu não leio o livro dos Espíritos, aquela infinidade de perguntas, e quando eu termino o livro, eu já sou um espírito exemplar. Isso não existe. Sim. É um processo. Uhum. Legal, é um, né? Processo. Se vocês ouviram aí um barulho, não se assustem. Não foi manifestação física. Foi o microfone que caiu aqui. Foi o Jorge que bateu o microfone aqui, ele quase voou. E ainda bem que o Paulinho falou que tá fazendo um pedido aí pra rádio pra comprar aqueles microfoninhos de entrevista, sabe? Que eles são fininhos, bonitinhos. Porque esse microfone aqui é do tempo que não existia nem câmera ainda, né? Que agora no YouTube não dá pra esconder nada, né? O microfone fica na cara da gente. O microfone fica na cara. Ninguém, todo mundo quer conhecer a Antônia e não consegue olhar pro rosto dela porque o microfone fica na frente. E agora então, com as câmeras, agora que o YouTube live, transmitindo ao vivo, todo mundo vê, não tem jeito. Terrível, e quem entrou aqui foi o Renualdo Ferreira. Lá, o nosso amigo do Sul, manda bom dia, semeadores da luz, um grande abraço a toda essa equipe e a entrevistada. O Aécio também mandando bom dia, o Rui, Jorge, Rodrigo, um ótimo domingo juntamente com a entrevistada, gostei da mudança, o Rui estava muito escondidinho, forte abraço. E ele mandou uma pergunta aqui também para a entrevistada, para a Antônia, mas aí a gente faz depois dos comerciais, isso, né? Uhum. Ele perguntou aqui, Antônia, se possível, pergunte, né, como a senhora classifica a educação dos pais e a instrução dos professores como responsabilidades únicas nos dias de hoje? Estão à altura da dita modernidade tão aceita? E a espiritualidade aqui conta também? Aí a gente deixa para depois dos intervalos para a gente comentar. Difícil, hein? Sobre essa tem pergunta. Tem que ter intervalo no meio mesmo. A Ilma Xavier, ela entrou aqui também, deixou um comentário. A Doli Cassal, né, também lá da casa da Marcela. A Rosanete Pereira entrou aqui mandando bom dia. A Ieda Bastos, o José Espírito Santos, meu primo lá de Santos, manda bom dia a todos do programa, especialmente ao priminho Francisco, que o Senhor abençoe a todos. Rosanete Pereira também deixou aqui, né, deveremos ver todos como os olhos do coração e tudo uma questão de alma, somos todos um. Rafael Brizante, também mandando bom dia a todos da mesa, ouvintes, a minha mãe, Mariângela, mandando bom dia aos vivencianos e a palestrante. A Laude Fernandes e o Renualdo, aqui elogiando excelente som e imagem. Quem entrou aqui também no WhatsApp do programa Vivência Espírita foi o Serginho, da TI lá, Serginho lá da câmera. Ele mandou aqui bom dia, Rui, Rodrigo e Jorge, estou ouvindo vocês, um grande abraço. O Adolfo Mazala, né? Manda bom dia aos queridos irmãos vivenciando muita paz e nossa convidada, a senhora Antônia, com o tema de hoje. A Valesca entrou aqui também mandando bom dia, Valesca das Três, né? Daqui a pouco elas estarão aqui para fazer o sorteio. Bacana. Sorteio do curso que elas estão oferecendo para as mulheres. Uhum. Né? Daqui a pouco entra a chamadinha aí, daqui a pouco. Paulinho, falando eu te que mandei que a chamada no WhatsApp aí, não sei se você chamadinha recebeu aí, das três aí, que elas vão dar o curso hoje, elas vêm aqui sortear depois das 9. Né? A semana passada já tem aí uns 500 nomes aí. E te passo. Uhum. Já tem uns 500 nomes aí pro sorteio. Então manda o seu logo, senão você tá até de fora. É verdade. Não é? E o Antônio Bessa, eu fiquei impressionado aqui. O Bessa, ele trabalha com a gente aqui há quanto tempo? Desde antes que eu entrei. Uhum. Eu tô aqui 5, 6 anos. O Bessa já trabalhava antes aí, já fazia, editava o programa. E ele falou assim, ó, hoje pela primeira vez estou assistindo pela TV. Legal. É engraçado que já fiz tanto com os outros vídeos e nunca tinha pensado em fazer para o programa Vivência Espírita. Excelente ver vocês na TV. Como que só agora você assiste a gente, Bessa? Brincadeira, meu querido. Ele falou que ele estava evitando, né? Evitando. Não aguentava mais. Ficar olhando não aguentava pra mim, mais. Pra você, você até que passa, né? Né, Rui? Agora eu e o Rui, coitado. Você já não pode nem ficar colocando, porque senão a Camila fica com ciúme, porque o pessoal já sabe, né? Você sabe que o Rodrigo fez o maior sucesso. Nós estamos para Uberaba e nós estamos no sanatório sanatório. No sanatório do Dr. Inácio Ferreira. Chegou lá, a mulherada caiu em cima do Rodrigo, queria. Nós tivemos que esconder ele e a Camila, porque elas deram em cima. Também quando viram um rapaz assim bonito, né? Mas é explicado, né? Sanatório. Então, e quem entrou aqui também foi o Alziris, lá da Universidade da Alma. Mano, bom dia por aqui. Dessa vez não estou em Amazonas, onde resido, mas me encontro na cidade de Goiânia, pela ação do amor de Deus em nossas vidas, o motivo de trabalho. Desejo um programa a todos e que a semente lançada no dia de hoje possa produzir frutos de acordo com as palavras de Jesus. 30 por 60, por 1, por 90, por 1, e aí vai, né? Uhum. Muita paz. E o Renato Mota, é legal a gente comentar também que ele está trazendo aí semana que vem o Antônio... dia 23, desculpa. De março. 23 de março. Ele divulgou aqui também o 11º encontro ufológico de São José dos Campos. Vai trazer, então, dia 23 de março, lá o ufólogo Marco Petitti, lá da revista UFOS. Então, ele vai dar uma palestra e vai vir aqui na rádio também comentar sobre um livro que ele está lançando sobre Chico Xavier e a data limite. Em 2019, né? Tá chegando, já chegou, né? Já chegou. Então é isso, pessoal. Continue participando com a gente. O Carlos também mandou um bom dia aqui pra todos. Estou ouvindo aqui em Uberlândia. Mudança no programa, hein? Muito legal. Legal, pessoal. Obrigado pela participação. Então vamos para um intervalo, depois a gente volta com a Antônia aqui e a pergunta do Aécio. E recebemos também a presença da professora Vera Parodi, que vai falar sobre um curso que ela tem, e daqui a pouco ela fala. Legal, são 8 horas e 37 minutos, vamos para o nosso intervalo comercial, com a música. Só para falar, vocês podem ligar agora e participar aí do sorteio mais tarde, e dar o nome para o sorteio do curso que as meninas vão oferecer, só para mulheres, tá bom? E daqui a pouco, depois das 9, elas vêm sortear. Nosso telefone é 12-3941-9750, 12-3942-9750. Pode também mandar pela rede social aqui, Facebook, WhatsApp, que o Rodrigo anota e a gente coloca no sorteio. Fala que quer participar do sorteio, hein? Do sorteio para o curso, para certo? O curso. Vamos lá? Agora vamos para o intervalo com a música do grupo Ânima. Já é tempo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Sem destino, nosso amor. Não, não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa querida amiga e professora Antônia Barotto, falando sobre a educação nos tempos atuais. E a gente vê que o que nós estivemos conversando até agora foi dos tempos antigos, né, Jorge? Mas a gente está sentindo que precisamos atualizar essa nossa método, essa nossa pedagogia. Tem a pergunta do... É, o Rodrigo vai passar, mas peraí, deixa eu, só o Paulinho colocar ali a vinheta do sorteio para o pessoal se ligar. Vamos lá, Paulinho. Olá, pessoal da Rádio Vivência Espírita. Nós somos as meninas da 3. Estamos passando aqui para dar um recado muito especial. No próximo domingo, dia 17, nós iremos sortear uma vaga ao vivo para uma ouvinte participar do nosso treinamento de inteligência emocional para mulheres. O seminário Evolua, que acontecerá dias 23 e 24 de fevereiro em São José dos Campos. Isso já é uma tradição nossa com a equipe da rádio e a gente ama contribuir. Nesse treinamento, você vai aprender como treinar sua mente para viver a prosperidade e a abundância e, com isso, realizar os sonhos que você tem. Seja conquistar um emprego melhor, ter um salário maior ou poder empreender, criar um relacionamento verdadeiro, fazer as pazes com a sua história, com a sua família. E com ferramentas e técnicas de coaching, PNL, neurociência e psicologia positiva, você aprenderá a usar as emoções de forma positiva na sua vida. Então você, mulher decidida que quer desenvolver uma mente próspera e evoluir na sua jornada, faça sua inscrição durante o programa pelo Facebook, YouTube ou pelo telefone da rádio. No domingo que vem, a gente se reencontra para realizar esse sorteio. Bem-vinda à evolução. Esperamos você. Só lembrando que o domingo que vem é hoje, né? Daqui a pouco elas estarão aqui para fazer o sorteio aí dessa vaga, tá bom? Só ligar aí. Liga agora aí que daqui a pouco a gente vai sortear. Mas, vamos lá, Rui. Vamos Rodrigo, fazer a pergunta. A pergunta agora que foi feita para a Antônia responder. Exato. A pergunta foi do Aécio. Aécio César, que é um colunista nosso lá do site vivenciaespirita.com.br. Então é muito legal as colunas que ele atualiza toda quinta-feira. Então chama Luz Infinita, então é só entrar e ler os artigos que ele posta lá no nosso portal Vivência Espírita. E esse mesmo artigo vai também para o jornal, lá do jornal do Recanto de Luz, Irmã Sheila. Ele também encaminha os artigos dele para outros jornais, é muito legal. Então ele manda bom dia aqui, né, e pergunta, como a senhora classifica a educação dos pais e instrutores dos professores como responsabilidades únicas dos dias de hoje? Né, como classifica a educação dos pais e a instrução dos professores? E se está à altura, né, da dita modernidade tão aceita, né, e a espiritualidade é que conta também. Se a espiritualidade conta também. Pergunta excelente, obrigado, viu, Aécio? Eu não sei se a gente consegue classificar, mas a gente consegue falar um pouquinho da educação desses pais e dos professores, né? Eles também são oriundos dos grupos e das vivências que eles tiveram. Então, eles são oriundos da história de cada um, eles são oriundos da missão que trouxeram e das tarefas que devem cumprir aqui neste plano, e são oriundos principalmente do meio, e aí vem essa questão da liberdade e do livre-arbítrio. Então, a gente tem liberdade para tudo, Deus nos faz livres, e o meio, com certeza, indica os caminhos para o uso dessa liberdade. Então, os professores que temos hoje, os pais que temos hoje, já são frutos dessa história e desse meio. Quando a gente não entende bem o movimento, a gente corre o risco de fazer aquilo que a gente chama de teoria da vara, né? A gente vai do 8 ao 80. Quando a gente pega uma vara e enverga essa vara e puxa muito, estica e até chegar numa ponta, quando solta e a gente acha que isso é liberdade, antes dela chegar no equilíbrio, ela bate na outra ponta. E a outra ponta nunca é a resposta que a gente esperava. E demora um tempo e ela oscila até que chegue ao equilíbrio e ela pare novamente em pezinho, onde deveria estar e centrada. Então, quem é matemático, quem é físico, eu estou falando de tudo isso porque na hora de culpar os professores ou de responsabilizar os responsáveis e os pais, a gente também tem que ter a consciência cristã de que são frutos de uma caminhada que o grupo está fazendo. E a gente tem que prestar bastante atenção no uso da nossa liberdade, bastante atenção nos valores que temos. E cuidar do nosso espírito, né? Da nossa alma, seja lá a religião que a pessoa tenha, com certeza buscar o bem sempre. E não é o bem pessoal, é o bem de todos. E é isso que se propunha naquela época. Pestalozzi entendia que o ensino tinha que ser público e democrático, olha isso. E ele tem entre os seus discípulos o Kardec, né, como professor Rivail, e o Froebel. O Froebel é aquele que iniciou o Jardim da Infância, gente. Ele dizia o quê? Que as crianças eram sementes e flores que deveriam ser cultivadas. Mas, Antônia, mas como é que ele conseguia fazer isso daí naquela época, onde estava começando a Revolução Industrial e estava havendo uma mudança tremenda lá na Europa e no mundo todo, né? E como é que ele conseguia fazer essas diferenças? Porque as crianças eram, inclusive, trabalhavam nas indústrias, tinha que trabalhar que nem adulto. E como é que ele conseguiu sucesso nessa empreitada naquela época? Primeiro, ele era um trabalhador para o bem de todos. Vamos começar assim. E ele acreditava que todo mundo tinha os mesmos direitos. Inclusive, Pestalozzi, ele procurou Napoleão. Então, mas ele pensava desse jeito, mas não era nem comunista, não era nem petista, não era de esquerda, não era nada, né? Não, eu tô falando isso. Ele, no começo da vida, ele participou, sim, de uma revolução e de um trabalho com alguns amigos, no afã de salvar a pátria de invasores. Mas aí ele perde um amigo muito querido num embate e ele entende que o caminho não era esse, o caminho tinha que ser outro, tinha que ser pela educação e tinha que ser pelo amor. E aí Pestalozzi começa a mudar a sua forma de vivenciar. Ele inclusive tem uma passagem muito interessante de tudo aquilo que ele acreditou, que ele vai para Paris em 1802 para conversar com Napoleão e pede para criar o Sistema Nacional de Educação Primária Pública. Isso em 1802. Mas o Kardec não tinha nascido ainda, né? Não. Ele nasceu em 1804. Isso. Sabe qual foi a resposta do Napoleão para o Pestalozzi? Eu não tenho tempo para ficar cuidando de alfabeto. E não permitiu. E aí ele também não esperou o poder público, engraçado. Não. E ele também não esperou o poder público, engraçado. Ele não esperou Napoleão, ele foi fazer, né? Engraçado que Napoleão assistiu uma palestra do Ru Rivas, que é que escreveu, fez aqueles desenhos, ele fez uma pesquisa, né? Ele fez aqueles desenhos da Mônica, da turma da Mônica, ele fez uma pesquisa muito interessante de reencarnações para fazer um livro, né, espírita, todo desenhado, e pegou as reencarnações, por exemplo, de Napoleão. E a reencarnação de Napoleão passado, que era César, Júlio César, antes, ele foi Júlio César, e o objetivo deles era disseminar uma língua só, era ensinar uma língua só, era levar o latim para disseminar todo o latim em todo o continente europeu e que todo aquele continente estivesse falando uma língua só para facilitar a vinda de Jesus, para poder facilitar a educação, ensinando numa língua só. Só que ele, infelizmente, ele decaiu como ele decaiu como Júlio César e quis escravizar o povo, usar aquele poder, ou seja, em vez de seguir a missão que ele teve, que era vir e unir o povo, como ele fez, né, como ele começou a guerrear desde lá na Roma, né, unir todas as nações, não, ele usou a guerra, a força para poder dominar, né? Então, ou seja, ele foi corrompido ao invés de seguir a missão dele. E quando ele pede para a gente classificar, né, a pergunta que o Aécio fala, como classificar a educação dos pais e professores e tal, nós estamos aproveitando a fala do seu Rui aqui agora há pouquinho, né? E a conversa atual sobre previdência, a gente está colhendo aquilo que a gente depositou também. Sim. Não, eu estou dizendo isso, Antônia, porque a gente vê uma certa doutrinação de alunos nas escolas que não tem nada a ver com a educação. Porque eu acho que a educação não tem que haver doutrinação. O professor tem que passar o que é certo, o que é errado, e não dizer o que ele pensa. Ele tem que deixar que os alunos pensem e os alunos tirem a sua conclusão. Isso, para mim, é educação e é democracia. Exatamente. E uma coisa que Pestalozzi levantou a bandeira e que o professor Rivail, o nosso Kardec, abraçou e o Froebel abraçou também, é que não há como separar o espírito e, portanto, não há como separar a religião da educação formal. Todo mundo fala assim, a escola tem que ser laica. Não, não existe isso, porque na hora que temos as nossas convicções, na hora que temos a nossa moral, na hora que temos a nossa construção de valores, ela vai conosco onde estivermos. Sim. Sejamos nós professores, sejamos nós funcionários da escola, sejamos nós os alunos. E essa união de pensamentos e de crenças é que faz a escola crescer e construir uma nova escola. Lembrando, Antônio, só um país só, né? Na Coreia do Norte, a escola é laica. Aí a gente vê um monte de robô que tem lá, né? Só tem robô. O ser humano não é aquilo lá. Aquilo lá não é ser humano, não, pelo padrão que a gente conhece. É tudo robôzinho, né? Eles dizem que é laica, né? E quem entrou aqui também, ó, eu tenho que corrigir aqui uma informação. O Aécio, o Bessa, lá o Antônio Bessa, não é que ele nunca assistiu, ele assistia pelo celular. Agora é a primeira vez que ele está assistindo na TV, né? Que nem o pessoal, o Marcos Gael Gama, que deve estar assistindo lá com a filha, que ele tira foto da filha com a mamadeira assim na TV, meu pai também coloca na TV. Então quem tiver aí uma TV Smart com acesso ao YouTube, você consegue assistir o programa Vivência Espírita pela TV. Ele falou que fica bem legal, porque aí libera o celular para ficar mandando mensagem aqui, participando. Né? Você não consegue mandar mensagem no YouTube pela TV, mas você consegue pelo WhatsApp. Quem não está no grupo do Vivência Espírita, é só entrar aí, vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. Mas saindo na televisão, vai aumentar ou vai piorar a nossa audiência? Porque daí o pessoal começa a enxergar quem nós somos, né? Porque o rádio era interessante, o rádio, porque Na época que não tinha televisão, a gente fazia as ideias dos artistas, principalmente a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que apresentava muita novela. Nossa, o que a gente imaginava daquele pessoal falando com aquela voz, a hora que a gente via, a hora que a gente conhecia através da revista do rádio as pessoas, falava, poxa, que decepção. Mas estava acontecendo a decepção. Não, não tem problema, porque tem os entrevistados que salvam a gente aqui, né? Então, nem sempre. E quem entrou aqui foi o Bruno de Osasco, lá em São Paulo, também mandando um bom dia a todos. Desejando um bom programa. O Valdeci Braulio manda bom dia. Como será a educação a partir de 2019? Né? Ótima reflexão. E também mandou uma outra pergunta aqui também, o Oswaldir. Ele entrou aqui e mandou bom dia, pessoal. Por favor, pergunte a Dona Antônia a respeito das escolas de ensino fundamental espíritas. Ouvi há um tempo atrás que... tínhamos uma em São José. Acho que os espíritos evoluídos que estão nascendo hoje precisam desse espaço. Ele perguntou, né, sobre essas escolas. Aí ele continuou aqui também. Referente à educação religiosa nas escolas, eu acho de tremenda importância, mas não da forma que era feita no meu tempo de estudo. Acho que deveria explicar como foram criadas e o fundamento de cada uma das religiões. Daí o aluno define qual a sua melhor opção. E... só adicionando aqui, o Antônio mandou a foto aqui, assistindo o programa Vence Espírito, com o pezão ainda pra cima ainda. Tá até o pezão dele pra cima aqui, dá pra sentir até o chulé aqui, pô. Vê se as unhas dele estão cortadas direito aí. E o Marcos Gaio Gama também falou, ó, estou assistindo na TV sim, mas hoje minha filha está dormindo. Tudo de bom para todos, o programa. É bom que ela não esteja assistindo. Então ele perguntou, Antônio, sobre... as escolas, você tem ouvido falar sobre as escolas de ensino fundamental espíritas? Nós ganhamos 15 mil metros de terreno para fazer uma escola espírita aqui em São José, mas até hoje não conseguimos. Né, Antônia? A Antônia, que conhece muito mais a educação do que eu, né, ela pode dizer a esse respeito. Então, as escolas confessionais, que são as escolas ligadas a uma... uma fé específica, elas existem, né? Existe, a gente tem inclusive a faculdade espírita e existe a proposta também dessa escola. E aí o seu Rui conta que ganhou o terreno, mas está demorando. Por que será que está demorando, né? Será que esses são os planos que o plano espiritual tem? Ou será que a gente tem que não segregar, estar dentro de todas as unidades escolares e com liberdade, com muita educação, com muita serenidade, conversar a respeito e trocar ideias e formar novos grupos de estudiosos e de pessoas que compreendam que a vida não é finita, que não acaba aqui e que ela continua, que o espírito, né? Segue, eu acho que são perguntas que a gente também tem que se fazer. Eu lembro que aqui nas aulas de religião teve um ano que teve um colega nosso que foi considerado o melhor professor de religião e era espírita, só que não falava que ele era espírita, mas ele falava, eu fui considerado o melhor professor aí de religião, só que não falava de religião, ele falava do cristianismo, religiosidade, falava do amor, falava de Jesus. Cristão, essa religiosidade que precisa ter, né? Toda educação precisa ter, a moral, né? O Renato Mota, ele entrou aqui, falou assim, a educação está muito ruim no Brasil, temos uma geração de adolescentes rebeldes que desrespeitam os professores e etc. Aí falam para colocar as crianças em luta, artes marciais, para aprender a ter controle, respeito. E esquecem que a verdade está na paz do espírito. Ver o outro como irmão, respeitar, ajudar, ser um humano, tem muito que evoluir ainda. E ele complementa, concordo, né, acho que em relação ao que o Oswaldir falou, passar a essência sem doutrinar, mas aí já entra a questão dos pais muito na aceitação, mesmo que seja assim. Vão sempre achar que puxa mais para uma religião ou outra. O que vejo é que as crianças que hoje estão nascendo muito mais espiritualizadas, se preocupam com os animais, o meio ambiente, protegem os amiguinhos, enfim. Eles não se apegaram à religião que prega um dízimo e tudo mais, céu, inferno, 880, né? Mas que mostra a verdade de que somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Isso é verdade, né? Você vê lá na Inglaterra, aquelas crianças parando o país inteiro para em luta em prol ao meio ambiente, né? Fazendo um protesto pacífico, né? Em meio ao meio ambiente. E sobre as artes marciais também, eu acho que é interessante também em termos de equilíbrio mental, né? Tem muitas artes marciais que não divulga a luta, sim a defesa pessoal e o equilíbrio mental também. Né? Não, mas nenhuma dessas escolas ensina a pessoa a ser agressiva. Ela ensina a disciplina, a rigidez, porque meus dois filhos eram alunos de judô desde pequeno. E hoje eu fiz judô também e nunca quebrei nada até hoje por ter feito judô. Porque você faz judô, você aprende a cair. Então você cai e você não trava, você sai rolando. Sim. Então toda vez que eu caí de bicicleta, de moto e tudo mais, se eu não tivesse feito judô, né, teria quebrado já um monte de coisa. Agora tem umas coisas que são enganosas demais também, né? A gente nem tanto, nem tão pouco. Porque essas lutas livres aí que tá Ultimate, MMA, não sei o quê, de MMA, né? Essas coisas, é tudo violento. Não adianta falar pra mim que aquilo é esporte, porque aquilo nunca foi esporte na vida. Então, a moda é ser truncudinho, né? Tomar a anabolizante pra crescer o peito, pra fazer todas essas coisas aí, pra ficar forte, falsamente, e bater nos outros na rua. Então... isso eu acho totalmente errado. Isso não é o isso que vira moda. E não é jiu-jitsu. Jiu-jitsu não é isso. Não, exatamente. Vamos ter que mexer na história de novo. Porque já foi esporte também colocar seres humanos para os leões comerem. Uhum. Já foi esporte também colocar os gladiadores. Já foi esporte... Então, nós estamos evoluindo. Sim. A gente então, mas tá tem hora que parece que isso aí é involução, quando você bota duas pessoas para brigar desse jeito. Lembrar desse passado, né? Talvez eles veem aquele combate, né? Aquela sangue para lá e para cá, eles lembram dessa época para tentar suprir aquela necessidade de ir lá no estádio ver as pessoas. E tem uns que ainda vão ainda, Jesus está comigo. Não, e tem mais, tem gente que vai no futebol e mata o colega, outro ser que está do lado dele, só porque torce para o time contrário, ou porque o time contrário fez um gol. Então, ainda falta racionalidade, falta usar devidamente a liberdade, falta olhar o próximo, falta... ter respeito, e falta entender que tudo isso aqui é passageiro, momentâneo, né? Não vai ser esse time de futebol ou outro que vai me fazer melhor, não, gente. Temporal. Parece que a pessoa vai me fazer melhor se eu respeitar o meu colega que torce pro outro time, aí me faz melhor. Que eu cheguei aí no estádio com viver pessoa com camisa diferente lá sentada do lado da outra, não. Sem problema nenhum. E falta respeito ao público. Então, a gente, ao que é público, ao que é de todos. E aí a gente vê uma grande estação de metrô semana passada, aí, uma das mais modernas, sendo inteiramente destroçada, atrapalhando a vida de muitos trabalhadores, de muitas pessoas que precisavam transitar, que precisavam procurar seus médicos, seus hospitais. A estação parou porque um grupo de torcedores de um time resolveu quebrar. Então, está faltando educação, né? Está faltando educação. Vamos para o nosso intervalo comercial, são 9 horas e 7 minutos. Paulinho, agora eu vou chamar, nós vamos colocar a música do Carlinhos Conceição, Santa Casa Santa, mas antes você coloca para a gente a chamadinha das meninas, as três, elas já estão aí. Já estão aqui para fazer o sorteio mais tarde um pouquinho. Então vocês liguem para nós, 3941-9750, 3942-9750. Só mulheres que vão participar do sorteio, né? Não sei por que essa discriminação, mas é só mulheres mesmo. Depois a gente pode perguntar para elas, né? A gente deixa aberto isso. Isso. Então você coloca a vinheta antes da música, por favor. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.

Porque o Jorge diz que tem um centro que fez 100 anos e eu estava lá na inauguração do centro. Mas, Vera, o que, que você pode falar do trabalho que você está fazendo lá na Colmeia, né? Porque a Ivone insistia para falar Colmeia, não Colmeia, né? E o que, que é? Colmeia ou Colmeia? As duas professoras, você é professora de inglês e de português. Tá, qual que é o correto? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, do programa Vivência Espírita. É uma alegria muito grande estar aqui entre amigos, conhecidos, e dizer, não importa se é colmeia ou colmeia, ou... importa é o que faz lá. É a gente doa amor, a gente faz coisas para as criancinhas, para as nossas gestantes, a gente faz coisas para os velhinhos, isso que é importante. O nome não importa, como falar Deus, God, etc, né? Mas pode, eu chamo de colmeia porque tem acento no E, então fica aí aberto, colmeia. Não, mas eu mas se for colmeia, também faz bem. Não, mas eu brinco porque a Ivone, que foi a fundadora da colmeia, ela insistia que era colmeia. Ô Rui, você sabe que o grupo da colmeia saiu de um trabalho que a gente fazia, eu e você e mais muitas mulheres, no Centro Espírita Paulo de Tarso, aonde o P3B, né? Lembra que a gente fazia? À tarde. E um grupo de lá que formou, saiu e fundou a colmeia. Então, é muito tempo mesmo atrás, mas é muita alegria esse tempo todo. Então, viu, Jorge? O Jorge, que agora está um pouquinho fora, só para ele conhecer a história, a nossa história, né, da AME. Eu estava lá, eu estava na AME quando nós fomos fazer aquela prece no local. Inaugural. Um terreno que nós ganhamos de um prefeito, São José dos Campos, é muito bom. A pedra fundamental da AME. Bom, mas vamos lá. Fala pra gente o programa aqui, qual é o nome do programa e o que está sendo feito com esse programa que você está toda entusiasmada. Bom, o programa chama Fábrica do Bem, é um grupo de pessoas que nós chamamos de abelhinhas por estar na colmeia, onde a gente se reúne toda terça-feira, das 14 às 17 horas, para fazermos mantas, casaquinho, sapatinho, luvinha, toquinha. E esse ano nós implantamos também o cantinho do vovozinho, onde a gente vai ser entregue dia 28 de abril, 100 kits contendo gorro, cachecol e pantufinha ou meias para que a gente doe asilos. Então, aos velhinhos, aos menos favorecidos, para não passarem frio. Então, é uma coisa tão grande, tão boa, tão maravilhosa. As abelhinhas lá trabalham pra caramba. E eu percebo assim, a terça-feira é o ponto de reunião, onde pega a lã, dá o trabalho que fez a semana e tal. Mas na realidade elas fazem todos os dias em suas casas. Então é uma coisa muito gratificante, sou muito grata a Deus por participar desse trabalho. E dia 19 haverá uma palestra. Então, como a gente precisa de lã sempre, a gente gasta muita lã, nós estamos com quase 40 abelhinhas trabalhando. Então, lã vai assim, a gente compra mil... As trabalhadoras lá de vocês é abelhinha, abelha. Nós chamamos de abelhas porque nós estamos na colmeia, então nós temos as abelhas. Então, a gente chama carinhosamente de abelha, de abelhinha. Então... Tem uma abelha ali, ó. É o Beto ali, ó. Ah, mas o Beto é o nosso zangão. É o zangão. Só tem um zangão para todas as abelhas. O Beto faz um trabalho maravilhoso. Ele coloca todo dia mensagens, coisas, passagens maravilhosas de formação, de melhor espiritual. Então, nós recebemos muito bem, assim, os conselhos que o Beto coloca da nossa doutrina. E também... de amor, de paz, de Jesus, é muito bom. Eu admiro demais a Vera, porque a Vera, ela parece estar sempre renascendo. Parece aquela... Fênix. A Fênix está sempre renascendo. E a Vera Parodi, eu lembro quando o esposo dela faleceu, e ela teve que tomar conta dos filhos e se renovar, né? Então ela criou... uma agência de turismo chamada Vera Parodi, que até hoje está funcionando, mas os seus filhos que tocam agência. Hoje em dia, nem os filhos mais tocam, nem eu, nem os filhos. Mas embora a gente, onde passa, alguém me pede alguma coisa de turismo. Mas a gente fez um acordo com esses funcionários e eles que estão tocando. Ah, então... Eu hoje trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com coach integral sistêmico, sou master coach pela FebraSis. E então eu faço esse trabalho. Então, Vera, tem mais alguma coisa que vocês gostariam? Não, eu queria hoje convidar... Hoje nós temos também as meninas, aqui está cheio de mulher aqui, né? Está florido, né? Eu quero fazer uma pergunta. Quem tem doação de lã, linha, como nossa, é que pode mandar na Vera Paródio da Major Vaz, Major Vaz 293. Pode entregar na Colmeia e falar que é para a Fábrica do Bem. Pode entregar pessoalmente para nós, porque nós trabalhamos a terça-feira das 2 às 5, a Rua Padre Rodolfo 119, bem pertinho da Igreja Sagrada Família. E pode me ligar também no 988-787400, que a gente manda buscar. Desde meio metro de lã até qualquer tamanho, qualquer espessura, a gente aproveita. Botão, linha, agulha, tecido. Agulha de crochê, tecido, porque nós vamos, a partir de agosto, fazer um departamento de vestidinhos para dar para o nosso Nordeste, para mandar, em vez de mandar para a África, embora eu acho super válido e vão mandar também, a gente está querendo fazer assim para a nossa zona rural, sabe? Então, um vestidinho novo, uma menininha, eu acho que vai ser um negócio muito gostoso, com a bolsinha junto. Junta, calcinha. Então, a partir de agosto, nós vamos falar fazer que isso. Vai mandar para a África, o Carlos vai gostar aqui. O Carlos Credit, lá da Fraternidade Sem Fronteira. Não, mas ele eu tá vou... Ele escutando eu, a gente não, aqui, pode, mandando mensagem, pode, tudo pode, mais. Nós vamos mandar para vocês também. Tem a Célia Mintz, que ela tá fazendo esses vestidinhos, nós vamos ajudar também, com certeza. Lá na colmeia, não importa para quem seja. Importa que nós vamos fazer e vamos doar. E quem receber, graças a Deus, foi para ele que foi enviado. O que mais você gostaria de falar, Vera? Bom, nós doamos, então, eu como faço esse trabalho de coaching, eu faço palestra, sou palestrante, faço, então, nós doamos 12 palestras, 100%, para a Colmeia, para a Fábrica do Bem e para a nossa gestante, porque lá nós temos gestantes também. Então, eu fiz uma em janeiro, vou fazer uma agora terça-feira, chamado Haja, Saia da Sua Zona de Conforto. Esse tema é baseado no livro Poder da Ação, do Paulo Vieira. E é muito bom, eu vou fazer um vaz lá também sobre a gaivota, vai ser um negócio bem legal. E o investimento, são 5 quilos de alimento, que vai, todos os alimentos vão para nossas gestantes, ou R$20 que vai para o nosso caixa da Fábrica do Bem para ser comprado em lã, em linha e assim. Eu estou convidando, então, a palestra é às 4h15 da tarde, a Rua Padre Rodolfo, 119, Haja. Saia da sua zona de conforto. E é dia 19, que dia de semana? É terça-feira. É? É em São José dos Campos. Terça-feira, é. Então, está aí, está sendo convidado todas as... É só chegar, quem não se inscreveu ainda pelo link, é só chegar, dar o nome e optar por ou alimento, leva alimento ou leva os R$20. É uma causa super justa. Do mês passado, deu R$390 em dinheiro, que a gente comprou tudo em botões e lã. Então, é um negócio super, super... E outra coisa, quem não puder pagar, entra de graça, tá, gente? Quem achar que não pode, que tá apertado, fala lá, não precisa pagar. É para quem pode e quer. Quem não pode ou não quer, entra de graça também. Bem, eu não sei se vocês, quem tá vendo pela televisão, pela YouTube, está cheio de mulher aqui, né? Na minha cidade a gente falava que estava a piracema de mulher. A piracema, Mas, Vera, então o nosso microfone está à sua disposição, mas gostaria que você voltasse outro dia para a gente falar de coisas boas. Vou voltar. Tudo bem? Olha, gratidão, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu queria muito que vocês fossem, porque além de ser bom para você, que está me ouvindo, vai ser também bom para a Fábrica do Bem e para a Colmeia. Gratidão. Muito bem. Já que estamos falando de educação, vamos chamar as escolas que existem ao redor da Colmeia para fazerem um trabalho solidário e conhecer a Colmeia. Né? A Colmeia está situada numa região de muitas escolas particulares em São José dos Campos. Então, e a Colmeia saiu lá do Paulo de Tarso, viu, gente? Verdade. Seu conhecimento, viu, Léo? Não, isso aí eu já sabia. Isso aí todas as vezes você fala. Você não deixa de fazer essa propaganda sua, não. Né? Paulinho, vamos colocar aí o momento de Gavale, para poder a Antônia comentar. né? Faz a vinhetinha pra gente aí, por favor. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O nosso tema hoje aqui do Momento Espírita será A Honra Também Se Ensina. A honra também se ensina. É comum em nossos dias ouvirmos reclamações por parte de pessoas que se sentiram desrespeitadas em seus direitos. É o médico que marca uma hora com o paciente ou deixa esperando por longo tempo sem dar satisfação. É o advogado que assume uma causa e depois não lhe dá o encaminhamento necessário, deixando o cliente em situação difícil. É o contador que se compromete perante a empresa em providenciar todos os documentos exigidos por lei e, passados alguns meses, a empresa é autuada por irregularidades que este diz desconhecer. É o engenheiro que toma a responsabilidade de uma obra que mais tarde começa a ruir sem que este assuma a parte que lhe diz respeito. É o político que faz muitas promessas e, depois de eleito, ignora a palavra empenhada junto aos seus eleitores. Esses e outros tantos casos acontecem com frequência nos dias atuais. É natural que as pessoas envolvidas em tais situações exponham a sua indignação junto à sociedade e reclamem os seus direitos perante a justiça. Todavia, vale a pena refletir um pouco sobre a origem dessa falta de honradez por parte de alguns cidadãos. Temos de convir que todos eles passaram pela infância e, em tese, podemos dizer que não receberam as primeiras lições de honra como deveriam. Quando os filhos são pequenos, não damos a devida importância às suas más inclinações, ou, o que é pior, as incentivamos com o próprio exemplo. Se nosso filho desrespeita os horários estabelecidos, não costumamos cobrar dele a devida atenção. Se prometem alguma coisa e não cumprem, não lhes falamos sobre o valor de uma palavra empenhada. Ademais, há pais que são os próprios exemplos de desonra. Prometem e não cumprem. Dizem que vão fazer e não fazem. Falam, mas a sua palavra não vale nada. É importante que pensemos a respeito das causas antes de reclamar dos efeitos. É imprescindível que passemos aos filhos lições de honradez. Ensinar aos meninos que as filhas dos outros devem ser respeitadas, tanto quanto suas próprias irmãs. Ensinar que a palavra sempre deve ser honrada por aquele que a empenha. Ensinar o respeito aos semelhantes, não os fazendo esperar horas e horas para só depois atender, como se estivéssemos fazendo um grande favor. Enfim, ensinar-lhes a fazer aos outros o que gostariam que os outros lhes fizessem, conforme orientou Jesus. Pense nisso. Não há efeito sem causa. Todo efeito negativo tem uma causa igualmente negativa. Por essa razão, antes de reclamar dos efeitos, devemos pensar se não estamos contribuindo com as causas, direta ou indiretamente. Pensemos nisso. Antônia, são 9 horas e 33 minutos, esse é o Momento de Gavalha. Antônia, algum comentário sobre a nossa mensagem de hoje? A mensagem de hoje é o que a gente na escola deve ter como princípio, né? A honra é aliada da moral e é por aí que tudo se faz. Então, na época do Kardec, na época do Pestalozzi, até os professores de hoje, se não tiver responsabilidade, amorosidade, se não entender a situação de causa e efeito, se não entender que a gente não deve julgar antes de olhar para nós mesmos, né? Em primeiro lugar, como falar de honra, como exigir direitos também. Eu trouxe um livro aqui que chama Busca e Acharás, do Chico Xavier, do Emmanuel e do André Luiz. E, inclusive, anotei um dado aqui, ou me ajudaram a anotar, né? E eu trouxe, eu gostaria de pedir licença até para concluir, que diz assim: não aspires a retificar apressadamente os outros quando os consideres errados, segundo os teus pontos de vista, porque também nós, quando em erro, nem sempre admitimos corrigendas imediatas. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Honra, moral e compaixão. Eu acho que essa regrinha a gente não pode esquecer. Vamos encerrando nosso momento de cavalo, Paulinho? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Gigavale Atacado. 8:36, esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com a nossa querida amiga e companheira Antônia Varotto falando sobre a educação nos tempos atuais. Jorge, nós recebemos aqui da Regina Vilhena dizendo: o programa faz lembrar de sua mãe, que era professora, que levava muitos trabalhos para casa, e falar sobre educação é uma volta ao passado. Um abraço a todos. Regina Vilhena. E nós temos também aqui o Pardal. Viu, Antônia? Ele está dizendo que ontem, no programa da TV Gazeta, da Maria Lídia, ela entrevistou o responsável pela educação no estado de São Paulo. Ele apresentou os números da parte religiosa dos alunos, a parte religiosa dos alunos. Em primeiro lugar, estão os católicos com 60%. Em segundo lugar, os espíritas com 15%. E em as outras religiões com 25%. Então, está aumentando o número de espíritas nas escolas. Olha que interessante. Pelo menos aqueles que não têm mais vergonha de falar que são, né? É. Porque o espírita, não sei porquê, tem isso também. A gente precisa descobrir, né? Porque... Exato. E sabemos, a gente até sabe as razões, mas admitir tá, é meio difícil. Ah, exatamente. Sim. E quem entrou aqui também foi o Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel. Manda: bom dia, vivencianos. O assunto de hoje requer muita reflexão e menos paixão. Fala-se em doutrinação e escola sem partido, o que, meu ver, é tirar um viés para colocar outro. Bancadas religiosas defendem esse tipo de escola, mas é preciso distinguir as coisas. A nossa Constituição fala em escola democrática e cidadã, onde a criticidade faça o aluno se aperceber do mundo à sua volta e transformá-lo. Precisamos pensar em que escola queremos para os alunos. Por isso, penso que é preciso muita cautela nesse sentido para que não venhamos a contribuir com a alienação manipuladora da realidade, como também nos ensina Kardec. Excelente domingo a todos. Legal, muito Ari. Bom, muito bom. Mas, Antônia, então a gente vê que a educação tem que ser democrática, né? Ela tem que ser aquela que deixa para o aluno decidir o que ele quer, ele vai... cuidar do seu livre-arbítrio, porque é isso que está faltando para a gente, né? As pessoas não estão fazendo com que se conheça e desfrute do livre-arbítrio, que é a liberdade, né? E os professores e os responsáveis por esses alunos são os condutores dessa reflexão, né? Dessa busca, desse sonhar, desse planejamento. E para isso a gente precisa ter conhecimento Para isso, a gente precisa ter informação e a gente tem que ter espaço para ser curioso, para buscar outras fontes, outras formas, mas sempre no caminho do bem. Só a Vera, tem uma senhora aqui que já mandou uma contribuição, a Yara Coimbra, lá de Jacareí. Depois que a Vera falou aqui, ela já vai doar, fazer uma contribuição lá para a colmeia e a Vera vai buscar à tarde lá com ela. Acho que bacana. De manhã. Isso, vai sair daqui e já vai buscar lá. Obrigado, viu, Yara? Em nome aqui da colmeia, em nome da Vera. Muito obrigado. Em nome do nosso programa também. Exatamente. Muito bom, muito bom. Não, programa que você veja, tem umas 1000 pessoas ali querendo participar do curso das 3. É? É. Vai ser difícil o sorteio ali. Tem não gente... cabe lá. Não, é só um que nós vamos sortear. Mas o resto não tem problema, é só ir lá e fazer, escrever, fazer o curso, né? E nós também vamos ter a peça de teatro aí que nós sorteamos já na semana passada, né? Vai ser lá no... É dia 22, né? Ainda é semana que vem, né? É, a gente acaba esquecendo até porque esse cara de lá ligar... Não, semana que vem agora. Que eles vão, assim, que eles vão ligar pra gente? Eles vão ligar pra gente, né? Pra falar sobre a peça. É que é muita coisa pra gente falar, a gente acaba esquecendo também. Acaba esquecendo. Né? Mas a Antônia mandou aqui uma série de sugestões pra gente entrar na... pra gente conversar. E aqui tá falando da vocação, a profissão, o ser e o fazer, caminho de luz... É, a gente via muito um governador que a gente ia reclamar, eu quando dava aula no estado, ia reclamar do salário, falava, não, vocês têm que entender que a educação é uma vocação, é um sacerdócio. E daí, Antônia? E que Antônia? As professoras eram mal casadas, é o próprio. Antônia, mas assim, o conceito que eu tive a vida toda de professor, né, depois nós fomos também ser professor aí da universidade aqui de São José e de Taubaté também, na área técnica, que eu sou contabilista. É, aí ficamos vários anos aí lecionando também. Mas aquele professor que eu tive, né, inclusive a maior orgulho que nós tínhamos lá em casa, era que minha irmã conseguiu se formar em professora e só era o ensino médio, né? É. Era normal que fazia e saía como professor, quer dizer, a coisa mais importante. Mas o importante, o que eu vejo assim, é muito mais assim, no aspecto moral, no aspecto espiritual, no aspecto que você tinha uma pessoa que não era a pessoa que ia ficar rica, não era a pessoa que ia ser no aspecto financeiro ou que ela ia arrumar emprego, não. É que ela seria uma pessoa que ia formar as outras pessoas, quer dizer, o orgulho que a família tem de ter uma professora na família era muito grande, né? E da mesma forma que tinha muito orgulho se um filho escolhesse ser padre. Padre também, né? Né? Era assim que enxergavam. Uhum. Agora, o professor tinha uma valorização de profissão que hoje não tem. Agora, por que que não tem? Não tem... por várias razões, mas uma delas que a gente percebe é que as gerações não foram tirando da escolarização, daquela presença na escola, o seu melhor fruto. E foi se permitindo que tudo acontecesse sem direcionamento, sem cobranças e sem trabalhar o bem. E sem também trabalhar a solidariedade, sem trabalhar as questões de que todos somos iguais. Antônio, eu lembro quando eu era garoto, na minha cidade as pessoas mais importantes eram o padre, o juiz, o prefeito, e não tinha juiz, né? não tinha juiz, mas eram os professores. Aliás, a formação da cidade, seu Rui, se dá assim. Como é que a cidade do interior de São Paulo, do interior do Brasil inteiro, a gente percebe isso até hoje. O que que tem no centro da cidade? Tem a igreja, tem a cadeia e a escola. É. E a praça e feita em volta. E a praça com o coreto, que era a área de convivência. Eu sempre falo isso porque isso representa como nós fomos colonizados. Então você vai numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, você vê como foi colonizado. Porque o que era valorizado? A igreja e em volta. Todo o dinheiro foi gasto para fazer a igreja. E o que sobrou foram fazendo o resto. Lá quando você vai. A escola. Só que quando você vai, por exemplo, nos Estados Unidos. e você chega numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, você vê o que, que tem no centro. Todo o dinheiro foi gasto para montar a escola. E a cidade em volta da escola. E lá no finalzinho, uma igreja de madeira. Que o dinheiro que se restou, eles montaram a igreja. Ou seja, por que, que eles são uma potência mundial do jeito que eles são hoje? Mas aí a gente vê então, também tem da colonização, casos, né? O protestantismo e tudo mais. Como nós, a gente reza em qualquer lugar, não é? A gente reza em qualquer lugar. E a gente trouxe uma cultura que a gente precisa de grandes templos para colocar um humano lá dentro para rezar. Mas as coisas estão mudando. Jorge, você vai fazer... Vamos conversar um pouquinho agora com as três. Esse negócio das três fica complicado, porque elas são três, mas a empresa chama A3. A3, não é as três, é A3. Então, mas elas estarão aqui no nosso programa... Dia 10. Dia 10. Dia 10. Dia 10 de março serão elas convidadas. Mas, Antônio, pode ficar aí. Fica aí. Pode ficar aí. Então senta lá. Não, senta ali então. Isso. Não, senta aí, Antônio, dá uma esticadinha nas pernas também. Né? Aí. Bom dia, pessoal. Olá, nós somos as Meninas da 3. Hoje ao vivo aqui. As Meninas da 3. Ao vivo aqui na rádio. Estamos muito felizes de estar com vocês todos aqui. É sempre um prazer. A gente agradece o convite, porque já virou uma parceria. Com certeza. É, praticamente uma parceria. Uma tradição. E hoje a gente está... Então, e esse curso, vocês demoraram para fazer curso ou não? Ou vocês não tinham trazido para cá? Não, Jorge. Não, é que o ano passado a gente teve uma grande mudança bastante importante. Na verdade, foi um ajuste que a gente fez no nosso trabalho, porque desde 2016 a gente faz seminários de inteligência emocional com coaching, mas a gente falava para públicos mistos. Uhum. E em 2018 a gente decidiu realmente falar para mulheres. A gente começou a sentir falta de... Nesse mercado, no Brasil, não tem mulher que faz. Né? Os grandes nomes são todos homens. E a gente sentia falta dessa necessidade de falar com a linguagem para a mulher, porque é claro que todo mundo, todo ser humano precisa de inteligência emocional. Mas a gente, como não encontrava isso fora, a gente decidiu, então, através de um mentor nosso que nos ajudou bastante nesse processo, a entender que somos mulheres e que, independente de ser melhor ou pior, porque não é, mas é diferente a linguagem. E aí a gente começou a fazer só para mulheres. Então, a gente fez em... O ano passado inteiro de palestras para mulheres. E foi, graças a Deus, um trabalho incrível. E aí a gente está até hoje, né, meninas? Trabalhando para mulheres. E é um treinamento muito, muito bacana. E vocês falaram ali, vocês falaram na chamadinha, de que se trata o curso. Mas, assim, trocando em miúdos, assim, o que a gente pode falar mais? É um curso que busca evolução pessoal e profissional dessa mulher. Então, o que a gente entrega o que ela vai aprender através de várias técnicas que vão desde coaching, física quântica, neurociência, PNL, tudo embasado na psicologia positiva e na ciência da felicidade de Harvard, que é o estudo que a gente traz. O que a gente traz para essa mulher é realmente muitas ferramentas para que ela consiga ter uma vida muito mais plena no trabalho e na vida. Então, com isso, o que acontece? Ela vai trabalhar uma mente mais próspera para ter mais liberdade financeira, para assumir o protagonismo da sua própria vida, para poder realmente melhorar os seus relacionamentos pessoais, profissionais e, com isso, especialmente melhorar a relação que ela tem com ela mesma. Então, por isso que a gente chama de seminário Evolua, para evoluir. Paula, e no caso, seria só mais para a mulher profissional, para a mulher que está no mercado de trabalho ou para a dona de casa, para qualquer um? Assim, para qualquer mulher. A Vera, por exemplo, hoje só está se dedicando mais à espiritualidade. Isso, né? Mesmo. Também, claro, só do jeito que o que ela já falou aqui, a gente já sabe que ela está integrada nisso. Sim, sim. Mas nós temos muita gente no centro espírita, muitas mulheres, porque o lugar que tem mulher é centro espírita, né? Centro espírita, nas religiões que existe, que mulher manda, embora que a federação seja homem, né? Tá, mas quem manda nos centros espíritas são as mulheres. Verdade, pode qualquer verdade. Um que a gente for. Essas mulheres, todo mundo tem condições de fazer esse curso? Na verdade, quando a gente fala habilidade profissional, você pode utilizar, quando você pensa num centro espírita, tudo que ela comentou do que é feito dentro de um centro espírita, exige sim a habilidade de trabalhar em equipe, empatia, liderança, resolução de conflito, tudo isso que acontece em casa e também no trabalho. Então, a gente tem muitos casos de donas de casa que participam, de pessoas que trabalham empresárias, a gente tem pessoa que trabalha com marketing multinível, a gente tem quem trabalha dentro de empresa, então, assim, o nosso público realmente é bastante vasto. Tá. Na chamada também vocês não fizeram a propaganda do curso, vocês fizeram a propaganda do sorteio. Sim. Né? Então, como é que faz para se inscrever? Opa, como é que faz bacana. Para se inscrever, elas podem. A gente tem tudo nas nossas redes sociais, que é as meninas da 3, que depois até o Rodrigo, se puder compartilhar lá no, nos links, a gente passa, porque lá dentro ela entra, eu tenho uma página específica do evento, do seminário, que eu também vou deixar aqui para vocês, e a pessoa entra e se inscreve. A gente está com, essa é a página das meninas da 3 no Face, que pode divulgar, a gente também está no Instagram, e a gente tem uma página específica para esse evento, que lá ela entra e se inscreve. Uhum. Então, ela tem lá tudo que vai ter dentro do evento, são 2 dias de evento, então é um evento bastante, são quase 20 horas de conteúdo, não precisa dormir no hotel, ele acontece no hotel, vai acontecer no Hotel Carlton, aqui em São José dos Campos, a pessoa não precisa dormir no hotel, mas é um evento que ela vai, é bastante intenso, então tem muito conhecimento, muita dinâmica, muita vivência que ela vai aprender e vai trabalhar lá. E é muito caro, Paulo? Não, então... Por tudo que a gente entrega, realmente ele é um evento bastante acessível. Esse evento hoje tem um valor de R$ 697, Jorge, e a pessoa ainda pode fazer no cartão parcelado em até 10 vezes sem juros. Então, por R$ 69,70 por mês, ela tem acesso a um conteúdo que vai ter um certificado, ela sai dali realmente pronta para uma vida ainda mais próspera na sua mente e na sua história com a sua família. E daí, eu estou esquecendo do preço do outro que vocês fizeram ano passado, foi no ano passado, mas não era mais ou menos esse preço aí? É, quase. Não, do ano passado acho que já era meio... É. A gente começou há 2 anos atrás, ele realmente tinha um valor um pouco mais baixo. Parece que vocês estão parecendo igual o Grupo Castelão, o CD não sai de R$ 15. Mas você sabe uma coisa que a gente quer falar? Quando a gente ver esse tipo de treinamento no mercado não existe hoje feito por mulheres, mas os que existem hoje, que são maravilhosos também, que são para esses públicos mistos, eles têm hoje valores que vão desde R$ 900 a até R$ 2.500, uhum, que a gente acaba vendo. E o nosso treinamento, se você perguntar quanto ele vale, eu vou dizer para você que ele vale facilmente R$ 3.000. Tá? Uhum. Por que a gente cobra R$ 697? E isso eu acho que é super importante falar. Porque, Jorge, a gente tem, quando a gente começou, você vai fazer uma formação de coach, uma formação de coach custa R$ 5.500, nas mais simples, assim, para você fazer. Hoje a que a gente fez custa em torno de 7. Uhum. 8,5, mas eles acabam dando desconto, sai por R$ 7.000. Então, assim, a gente fez só nós gastamos mais de R$ 100.000 em treinamento nos últimos 3 anos. Mas o que a gente acha importante? A gente acha que evolução, ela não precisa ser só para quem tem dinheiro para pagar. Então, a gente tem um compromisso, a gente acredita no bem maior, você sabe da nossa história, uhum, a gente, temos filhos adotivos, então, a gente acredita que o bem, ele pode e deve, merece ser compartilhado, então, a gente quer que todo mundo possa fazer. É a nossa missão de vida. Então, R$ 697 é um preço muito acessível para você transformar a sua vida. E a gente tem centenas de depoimentos, então muita ferramenta. Fala mais uma vez, assim, pode se inscrever por telefone também, se a pessoa não tiver... Pode, se ela quiser entrar em contato com o nosso WhatsApp comercial, pode? Posso passar aqui? Pode. Então, é 12-988-61-3830. Esse é o WhatsApp das meninas da 3. Isso. Ou eu, ou a gente, ou a nossa equipe que acessa esse celular... Pode fazer a sua inscrição por lá, que ela passa todo o link para você. Qualquer dúvida, né, também. Qualquer dúvida também. 12-988-61-3830. Isso, eu vou colocar a musiquinha de sorteio aqui, viu, Paulinho? Ó. Quem nós vamos sortear aqui? Aqui. Isso, elas já sortearam, o nome já tá aqui na mão, só tá em suspense, né? Suspense. Eu acho essa música bonita pra uma música de sorteio, né? Isso. Vamos lá, quem que foi a sorteada aí? Pode falar, Paulo, ou a Val vai falar? Fala, Val. Não, vou falar, porque foi a Jéssica que sorteou, a Jéssica Diniz. Olha que bacana. Caraca. Parabéns! Você não puxou sardinha pro seu lado, não, né, Jéssica? Não, olha, realmente foi sorteio esse boné. Uhum. A gente não pode fazer isso com o plano espiritual todo aqui olhando a gente, né, Jorge? Não dá pra... Foi a Jéssica Diniz mesmo que ganhou. Parabéns, Jéssica! Parabéns mesmo. Vocês pegaram o telefone, provavelmente? Se não, por favor, manda uma mensagem. A Jéssica tem o telefone, sim. Não tá marcado aqui no papelzinho, mas não, tem perfeito. Sim. Então a gente entra em contato com ela. Legal. Então vamos ter a Jéssica Diniz lá com as mais de 130 mulheres já inscritas no seminário. E assim, esse... E fala para nós, vocês estão preparando que tema para vocês irem falar aqui dia 10 conosco? Nós já preparamos o tema chamado O Poder da Mente. Para... Nossa, eu fiquei morrendo de medo agora. Quando você falou poder, eu falei, vai ser no dia, né? Vai ser em homenagem às mulheres. Vai falar o poder da mulher. Tudo a ver com mulher. Vai ser em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, aí comemorando, né, o mês da mulher. Três mulheres aqui que trabalham falando para mulheres. Com os meninos aqui da rádio, olha que lindo. Legal, vai ser, vocês também, o ano passado eu nem lembro se vocês fizeram o programa. Fizeram, mas no começo do ano, depois no seminário do meio do ano, que foi esse seminário que a gente já tinha mudado. Vocês vieram fazer o sorteio só também, você veio sozinha, né? Foi só eu sozinha. Foi isso mesmo. Aí fizemos só. Mas aí agora esse ano a gente volta ativa aí com tudo, a gente tava com um monte de demandas também da mudança estrutural, né, Jorge? Toda demanda toda mudança demanda aí muito estudo, a gente teve que se preparar muito. E assim, gente, esse ano promete, 2019 tá incrível. E nós estamos torcendo por vocês sempre, vocês sabem disso, obrigada. Né? Maravilha, a gente sabe. E a gente por vocês, por essa divulgação da espiritualidade, que tem tudo a ver com o que a gente fala, tudo, né? Ainda que não exatamente dessa forma dentro do evento, porque lá a gente, né, é mais ecumênico, mas a gente sempre leva a nossa base, né? Não tem jeito. Olha, quer falar mais alguma coisa? Val ou Jéssica? Quer dizer, Jéssica, Paula. Espero vocês lá. Escutaram, né? Anotaram tudo. Vira o preço em 10 vezes, né? É, tranquilo, Jorge. Dá pra qualquer um participar disso aí. É, e quando fala assim, quando a Paula fala assim, esse treinamento vale R$3.000, né? Custo. É assim, a gente viu, tem muita gente que fala assim, tem que cobrar mais caro. A gente cansou de ouvir isso. Tem que cobrar mais caro. Vocês, assim, cobrando tão barato, a pessoa acha que não é bom. E a gente parou para pensar, analisamos isso, falamos, mas, gente, não faz sentido. Porque o que equivale a 3, 5? Se a gente quiser vender, a gente vê que tem gente que vende pelo preço que quer qualquer coisa, não é verdade? Mas aí a gente começou a pensar nisso, que a Paula falou da missão, e fez muito sentido, sabe? A gente quer que seja acessível. Então, de verdade, pelo preço da pizza, certo? Dependendo da pizza, nem é, né? Mais dependendo da pizza, nem é tanto. E come depois no dia seguinte, né, Jorge? Já foi embora, né? Exatamente. Não lembra mais da pizza. É. O seminário, com toda certeza, aí pode acessar o nosso site, vai ver os depoimentos ali de muita gente. Acho que vale muito a pena, muito a pena. Obrigado. Olha só, agradecemos. Então agora eu queria que só trocar de lugar aqui, a Val senta aqui no lugar da Paula, a Antônia senta lá para a gente fazer as despedidas, né? Antônia é meio parecida com vocês também, parece assim, não parece? De jeito, né? Olha, toda mulher que tem essa energia boa, essa cara de pessoa boa, olha isso, olha para ela, já dá vontade de abraçar, não dá? Não, o Rui, eu acho que vamos deixar ele de fora. O Rui não tem muita importância aqui, não. Nossa, o microfone estava aberto. Nossa, Rui. Poxa vida. Rui, quer sentar? Você senta aqui no meu lugar, porque você é a pessoa mais importante do programa. Eu? É. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Eu só vou falar dos aniversariantes rapidinho, aí o Rui senta aqui né? Lembrando que o Serginho está aqui e a Márcia estão aqui também. Né, nos visitando, Serginho, que é o nosso âncora quando o Rodrigo some, né? Aí é o Serginho, e quando a gente sai, o Serginho e a Márcia também que vem aqui. Então vamos, eu já estou falando demais, tchau para vocês. Quem vai fazer a prece de encerramento vai ser a Val. Legal, agradecer aqui a participação de todos os ouvintes que entraram aqui, pedindo desculpa aos ouvintes que a gente não teve tempo de ler as mensagens. O Paulo Guimarães deixou várias mensagens aqui, comentando, uma pergunta também. Para a Antônia, depois eu passo aqui para ela, tá, Paulo? A Irene, lá, minha prima lá de Santos, mandando um abração também para o Gustavo, que deve estar ouvindo a gente. Pedindo desculpa aqui também para a Elaine Ramos, que deixou aqui a mensagem, mas eu coloquei o nome dela para sorteio, tá? Ela tinha pedido para participar. A Elida Silva, o Elida Silva também, aqui. A Elaine Sela. O Carlos deixou uma mensagem aqui dizendo que agradecendo também e vai querer sim ajuda lá da Vera, lá do pessoal da Comer. Ele comentou aqui que fica muito agradecido pelo apoio, né? E a Mana, ele comentou da Cleia Gobo, que é uma nossa ouvinte também lá de Uberaba, que trabalha com a Yolanda Garzon, que você conhece muito bem. Ah, então você já ajuda a Yolanda, então já está ajudando a Cleia. Legal. Então a Vera está dizendo aqui que já envia os enxovais para Uberaba. Então já está enviando lá para a Cleia Globo e para Jacareí, Taubaté. Pediu, mandou, ela comentou aqui. Então a Sônia Santos também entrou aqui, agradecendo aqui as mensagens. todo mundo que entrou aqui também no WhatsApp, que participou. Paula de Biasi deixou um recado aqui. O Ed Moreno, nosso amigo Ed Moreno, deixou aqui também o clipe do Ida e Volta que ele criou, que está muito legal, da nova música dele. Está aqui no WhatsApp. E todo mundo que participou. Então, até o próximo programa, no próximo domingo. Antônio, você puder passar suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o chamado. Quando a gente menos espera, Deus nos chama de várias formas, né? Às vezes é o seu Rui, às vezes é aquele acontecimento inesperado na família, às vezes é no trabalho, que uma coisa boa ou uma coisa que deu errado acontece, mas a gente tem que encarar que tudo isso é chamado. E quando a gente fala da vocação do professor, a gente se assemelha um pouco a Deus e a Jesus na condição de formar o outro, de ajudar o outro nessa caminhada, estendendo a mão. E ninguém é melhor que ninguém. Então, eu agradeço cada aluno que passou pela minha vida. São 42 anos de magistério. E eu agradeço todas as oportunidades que me foram dadas de evolução. E a todos os ouvintes hoje. Um beijo para cada um. Obrigada, viu, seu Rui, mais uma vez. Não, nós gostaríamos que você já deixasse um espaçozinho para a gente terminar os assuntos aqui que você colocou, que nós só falamos acho que um ou dois só. Né? Aqui está parecendo igual o Maurício, que veio contar os 12 segredos de Jesus, que era para um programa, foi 4. Mas nós queremos agradecer também a presença da Graça, da Deli, da Camila, do Beto, do Serginho, da Márcia, da Vera Parodi, do Paulinho e do Francisco. O pessoal está dizendo aí que o Francisco já quer vir aqui para mexer já nos aparelhos. E as meninas, a Val, a Jéssica e a Paula, né? As três, como é que é? As três... As meninas das três. Então, mas no dia 10. É no dia 10. No dia 10 de março, elas estarão aqui conosco para falar sobre a importância da mulher no nosso mundo, né? Que dia 8. O poder da mente? Uhum. Mas é que tem a ver com a importância da mulher no mundo, com certeza. Não, o poder da mente da mulher. Não, da mulher e do homem em geral. Mas nós vamos falar sobre. Ainda em bem homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre o poder da mente. Aí o poder da mente pode ser para homens e mulheres, né, pai? Ainda bem que a mulher não conhece muito bem o seu poder da mente, porque ela manda no mundo sem saber. Sem saber usar todo o potencial. Então tá bom. Então nós vamos pedindo para a Val fazer a prece de encerramento no nosso dia de hoje. Queridos amigos e ouvintes desse maravilhoso programa Vivência Espírita, neste momento de encerramento, agradecemos pela oportunidade que o plano espiritual nos dá de estarmos aqui, nesse plano terrestre, buscando cumprir a missão que nos foi dada pelo Pai Celestial. Que saibamos valorizar o dom da vida e todos os talentos que recebemos e que os utilizemos para contribuir com este momento de transformação que a Terra está passando. Aproveitando o tema de hoje, peçamos luz e inspiração para os pais, cuidadores e educadores de nossas crianças, que sim, são o futuro do nosso planeta. Agradecemos a Deus e a todos os seus enviados por todas as graças que nos são concedidas todos os dias. Uma excelente semana para todos nós. Com o vento viajando, vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando céu e a serra, venho me descendo o chão a nos propiciar o pão.